Salvador, voo 9885. Com 885, contato radar, saída da El. Saída da El, 885. Gol 113, chame Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 264. 288, 264, Tango mantém 80, chama pra descida. Poderia confirmar para o Serra Tango? É que Serra Tango, boa noite, mantém 080, chame no ponto ideal de descida. Afirmativo, mantém 080, reportando para a descida, é que Serra Tango. Controle o Oscar Golf Kilo, está no ponto ideal. Golf Kilo, desça nível 030. 030 Kilo. Solo Salvador Azul 4071. Controle Salvador, boa noite. TAM 3152, informação Uniform. 3152, boa noite. Esse é nível 090, chegada a Mari. Nível 090, chegada a Mari, 3152. Ah, controle Salvador, a intenção do 3152 é realizar o procedimento RNAV para a pista 10. Gente, mantendo a chegada e prepara o RNAV. Cliente 3152. estabilizado o curso do localizador Papa Tango Vitor Kilo Delta. Kilo Delta complete o ILS Englide, chame torre 1186. 1186, graças, boa noite, senhor. Tem 345 confirmando nível 360. É uma. Kilo Delta, reporte trem checado final pistola zero. Positivo, senhor. Está em condições visuais para o cancelamento, base pela direita 17. Suficiente, chame quando a 4 milhas para a base da 17. Passará 4 milhas para a base 17, Vitor Kilo Delta. Com 885, chame Centro Recife, frequência 128.8, alterna 1264. 288, na linha 4, 1885. Oscar Golf Kilo, vetoração para o sequenciamento, número 3 na aproximação, vai na proa 025, limitado pelo curso do localizador. Para qual? Prossiga. 471, autorizado Campinas, nível 360 pela Upper Whisk 58. Decola da 10 com curva direita, saída Gola e transição Gonza. Controle 119.35, transponda 5160. 360 Campinas, Upper 58, Gola e Gonza, decola da 10, curva direita, 1935 controle, 5160, azul 4071. Correto, reporte para push, acionamento gate 01. Chamará. 3455 para, copa 366, desça nível 070. É, Vitor, 366, nível 070, tá 3152. Dado 340, Upper Whisk 58, decola da 10 com curva direita, saída Gola e transição Gonza. Controle 119.35, transponda 5166. Confins 340, Brisco 58, decola 10, curva à direita, Gole Gonza, frequência 1935, aciona 5166, 3455. Correto, reporte, agora puxa acionar 3455. Cortaremos. Informa o tráfego, 11 horas, 11 milhas, um caravan livrando 6.500 para 3.000 rumo norte. Ciência 3152, negativo contato visual. Final 97, o Vitor Kilo Delta. Repouso Delta, Ventura 30 graus, 8 de nós, pista 97. Repouso 97, Vitor Kilo Delta. Afirmativo, Delta, autorizado, estacionar, frequência livre. Controle Salvador, boa noite, Amatango, Whisky Fox Trot Lima. Whisky Fox Lima, boa noite. Cheio pra descida, foi na Pronto Salvador. Pronto para descida, o Fox Trot Lima. Desce até o 030, Whisky Fox Lima. 030, Fox Trot Lima. Controle Salvador, tem 3152, pode prosseguir na descida. Firma até 2000 pés, correção 2500 pés, o ajuste 1014. Reporte final RNAV 3152. 2500, ajuste 1014, autorizado RNAV pista 10, tem 3152. Golf Kilo, direita para 045, limite ao localizador. Direita 045, limitado pelo LOC, Golf Kilo. T3152, o tráfego 9 horas, 5 milhas, mesmo rumo. Ciência 3152, negativo contato visual. Golf Kilo, informa o tráfego 3 horas 5 milhas, um Airbus 320 da TAM rumo Nordeste. Salvador, Serra Tango, de onde descida? Serra Tango, desça nível 040. 040, Tango. T3152, algumas aeronaves reportaram próximo ao CRV T366, informação de um transponder sem altimetria, provavelmente de um navio no setor. Confere, senhor. A 2 milhas antes do CRV T366, temos a indicação de um tráfego sem altitude. Controle Salvador, boa noite. Avianca Brasil 6310. Aqui é o Brasil 6310, boa noite, chegada a Mares, desça até o 050. 050, 6310. Oscar Golf Kilo, desça 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador. Confirme, descer para 2000. Afirma Golf Kilo, nesta proa, intercepta o localizador, desça 2000 pés, ajuste 1014. Para 2000, 1014, vai chamar interceptando o local. Controle Salvador, informação no tráfego sem altitude, é aproximadamente meia milha na nossa frente, bem sobre o Poeta. Obrigado pela informação, provavelmente é um navio no setor. Whisky Foxtrot Lima, vou na proa do NDB Simbra, agora de vetoração final ILS. É, se possível... ia propor cancelamento para a pousa 107. Ok, gente, voo para o Salvador, chama para modificação, ou isso que for problema. Lima. 352 complete, final em nave, chame agora a torre 11860. 11860, tá, 3152. Boa noite, TAM 3152, final pista 10, trem baixado e travado. 3152 autorizado, pouso pista 10, vento 150 graus, 8 nós. Livre pouso pista 10, TAM 3152. Quilo, chame torre 118-60. 118-60, grato, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, é o Oscar Golf Quilo. Golf Quilo, prossiga aproximação, reposte para São Simbra. Golf Quilo, solicita modificar e, se possível, uma base pela direita para a posição do 7, se possível. Ok, chame após Simbra, estou confirmar. Quilo. Nível 370 para Natal. Confirme a informação que você escutou. Uniforme 030, avião que é 6310. Taxi 345-590 a bordo, 3 horas alternando Campinas. Taxi 455 autorizado, táxi e a Juliette Alfa no ponto de espera, chamando a torre 118, acimal 6, aqui Negão, no 014. Juliette Alfa, 186, ponto de espera, 1014, 3455. Salô, boa noite, objeto 6727, autorização com fins, nível 340. Firmando, nível 340 com fins. Positivo. 7 baixo, copo. Guardão. 3252, salão 14, direito, 2 lados, som. 3, 9, 3. Já tem o pulso livre, pistão 7, vento 1, 2, 0 graus, 8 mais. Golfquilo livre, pousando 7, quilo. 3152, autorizado táxi e Alfa, repórter.